E um mundo melhor, o que você acha? Cara, o mundo melhor, ele depende de cada um de nós. Assim, a mudança que você pode fazer não é em grande escala, não é num nível mega. Você pode começar por pequenas coisas. Assim, se todo mundo pensasse assim, você teria um mundo melhor. Porque se cada pessoa tivesse uma atitude, mesmo que pequena, assim, pra melhorar as coisas, entendeu? Ia chegar num mundo melhor, né? Algo menos conturbado, menos estressante. Assim. Primeiro lugar, trocando de presidente, governo. Se as pessoas se tornarem unidas, o mundo será melhor, as coisas serão mais divididas, as pessoas serão mais, assim, respeitosas umas à outra também. Aí terá um mundo melhor. O mundo melhor é menos violência e menos crianças abandonadas na rua. Um mundo melhor, cheio de coisas boas. Porque ultimamente só acontece coisas ruins, né? Então, a gente espera que venha pra frente coisas boas pra essa próxima geração que tá chegando. Ah, pode ser. Também. Paz. Ah, não sei. Também. Não sei. O mundo melhor é... pra todos nós. Mundo desarmado. Ah, acho que tá faltando muito amor pra ele. Mundo sem guerra, sem fome. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Principalmente para os negros, né? Nossa, pô. Muita consciência. Pô, um mundo sem guerras, com paz, que as pessoas têm noção do que estão fazendo, do que é bom para as pessoas. Pô, um mundo melhor seria sem essas guerras que está tendo, os pais assim, foi muito melhor. Um mundo melhor, eu acho que está precisando mesmo. Um mundo melhor acho que tinha que ser sem violência. Melhor, tipo assim, através mudando muitos políticos que existem aí, que estão abaixando o nosso, como é que se diz, nosso modo de viver.